Emoção assim, a sua memória que você se lembra. É aquilo que a gente lembra? Por exemplo, a tristeza. Você chora? Eu choro. Não, vem cá. Chamado. Tem uma moça que chama Débora, que vai adorar ouvir isso que você tá falando, viu? Ela tá te ouvindo. Cheguei, minha vez agora de ficar com as estrelas desse podcast aqui, porque, né, dessa vez, com as crianças. A gente aprende muito com elas, né? Precisamos. E hoje, agora, o que nós vamos falar? O que vocês acham que eu vou falar? Eu olhando pra minha cara, assim. Sei. O quê? Tema de mãe? De mãe? Eu tenho cara de mãe? Não quero. Tema do dia das crianças. Tema do dia das crianças? Pai e a mãe? Trabalho? Pai e a mãe? Trabalho da casa do pai e da mãe? Sabe o que eu vou falar? Vou falar aqui pra ver se vocês sabem o que é. Se não souber, vou traduzir pra vocês. Sim. Alguém já ouviu falar de equidade de gênero? Não. Gênero é como o pai e a mãe criam o filho? O gênero da barriga? É, não. É quase. É porque assim, ó. Equidade de gênero é tipo menino e menina, né? A gente tem menino e masculino, tem menino. Né? Isso, então eu tenho os gêneros lá, né? Johnny. E aí a gente precisa deixar todo mundo igual, certo? Certo. Na equidade, a equidade quer dizer pra deixar todo mundo igual. Menino, menina, todo mundo. Certo? Não é? Johnny. Conta uma coisa pra mim, eu vou perguntar então. Vou contar, vamos ver o que vocês vão falar pra mim. Lá na escola, por exemplo, quando vocês estão ou na educação física, ou brincando na rua, ou brincando com um amiguinho na casa, no prédio. O que acontece? Eu não tô no microfone? Não. E agora? Tá? Agora eu tô? Tá sim. Ah, então tá bom. Ó, quando a gente tá lá brincando, ou a gente tá na escola... Mais perto? Tá bom, mais perto então. Mais perto. Agora tá bom? Tá melhor. Então tá bom. Quando a gente tá brincando lá, todo mundo pode ser o líder ou o capitão da turma, não pode? Pode ser a menina, pode ser o menino? Pode. Pode, não pode? Pode. Pode? Todo mundo já brincou, já tava na escola e o menino ou a menina que era o capitão, o líder da equipe? Sim. Já? Eu já fui capitão da equipe. Já? E você, Bernardo, já foi? O líder, o capitão... O chefe da equipe, não? Nunca fui, só foi o líder só... Não. Nunca fui um líder. Não? Triste. Triste, né? Todo mundo podia, né, Aimee? E você, Helena? Já fui no meu grupinho das meninas. Ah, no seu grupo. Só não podia entrar nada de menino, nada. Nada? Só de meninas. Só meninas? Eu tenho um grupinho de meninas no WhatsApp. Você também tem um grupinho de WhatsApp? Tenho, de meninas, só de meninas. Nós vamos terminar super rápido, prometo. Muito tempo, né? 40 anos. E vocês acreditam que quando a gente tá no trabalho, tem gente que acha que menino e menina, o homem e a mulher, não pode ser líder, não pode ser chefe, que só o menino que pode ser. Só o homem que pode ser, a menina não. Você acredita? Tinha muito preconceito na época do futebol. Tinha? A menina não podia ser... Antigamente não... Tinha muito preconceito que a menina não podia jogar futebol. Uhum. Que só o menino podia. Que menina era melhor. Mas hoje em dia tem um monte de menina que joga futebol bem. É verdade. Hoje tem um monte de menino que faz coisas que antes só os meninos que modelo, eram pra fazer. Modelo, as meninas. Só as meninas faziam, agora que os meninos também fazem. Exatamente. E você, Bernardo? Você já viu menina jogando futebol? Menino brincando de outras coisas que não sejam só o carrinho? Eu só vi o vôlei. No vôlei também, né? Menino joga. Menino também. Jogando vôlei, né? Você já viu? Eu só não vi no futebol. No futebol, você nunca viu? Eu já vi as futebol. Meninas? Já. E você, Helena? Você já viu alguma menina eu jogando não futebol? Eu não vi. Já? Eu. Você joga futebol? Eu jogo também futebol. Você também? Jogo quase. Ai, que maravilha. Ou seja, menino e menina, as meninas podem jogar futebol. Sim. Todo mundo pode fazer o que quiser, certo? Pode. Não é só, não é tem coisa de menino, nem coisa de menina. É equidade, então a gente tá falando que todo mundo é igual, não é mesmo? Sim, que nem, né, falam que rosa é pra menina e azul então, é pra menino. Que absurdo isso, né? Eu gosto muito de azul. Eu adoro rosa. Como é que faz? Eu amo azul. Você ama azul? Eu tô na mesa certa, então. É bonito, é muito bonito. Eu amo todas as cores. Aí, que maravilha, também. Meu pai, roxo, bege, azul, laranja. Meu pai, ele usa bastante roupa rosa. Então. E eu não me importo. E você usando azul também ninguém se importa, não é verdade? Você gosta, não gosta? Eu gosto. Então, isso muda alguma coisa? Não muda nada. Eu já tô usando verde. Você tá usando verde? Sim. Então, menina, é sempre... Eu gosto de rosa. Você não gosta? Eu gosto de rosa. Eu gosto. Eu gosto de todas as cores também, mas eu gosto de rosa, eu gosto de azul, eu gosto de preto, de branco, eu gosto de tudo. Não, você também gosta de tudo. De tudo. Roxo também? Muito bem. Você também gosta de roxo? Eu gosto de roxo também. É legal. Colorido é bonito, não é? Muito. Se torna um arco-íris. No arco-íris? É verdade, o arco-íris é muito bonito. Sol e chuva que faz o arco-íris, né? Depois que acaba a chuva, faz o arco-íris. É verdade. Reflexo da água, aí faz o arco-íris. Uma aula aqui, tá, gente? Tá bom pra vocês? Vocês já aprenderam como é que faz o arco-íris agora? Eu já. No primeiro ano já aprendi. Primeiro ano já foi? Já. Não, normal. Assim, você faz assim, que nem pirulito. Assim, após outro por cima, após outro por cima, após outro por cima, após outro por cima. Ah, vai fazendo um monte de camadinha, igual aquele pirulito que tem um monte de camadinha. Não. Não? Tá errado. Tá errado? É as moléculas da água. Não, pelo amor de Deus, gente. Esse aqui é um mini gênio que tá aqui? É as moléculas da água. As moléculas? Não, é as moléculas da água que forma. É sim. É verdade. Que quando o sol bate na água, forma. Não. É isso mesmo. Do vaporzinho da água, né? É. Assim. Entendi. E assim. Escuta, mas vocês falaram do negócio aí do futebol? E às vezes tem isso, né, da gente que só fala preconceito, que... Preconceito, né? Preconceito. Que fala que menino só pode brincar de carrinho, menina só pode brincar de eu boneca. Eu brinco de carrinho. Então. Eu tenho dois carrinhos Hot Wheels. Você tem dois carrinhos da Hot Wheels? Eu tenho vários carrinhos de Hot Wheels. Um monte? Eu tenho uns quatro mesmo. Que maravilha, eu tenho gente. Meu pai tem um Garfield. Aí eu tô usando. Partops. Meu pai tem uma Judite Rosa. Uma Judite Rosa? O que é Judite Rosa? Judite é um dinossaurinho. Ah, um dinossauro. Eu nem sabia, você viu? Mas Judite não é um carro? Não. E agora, no trabalho, vocês acham que deveria ser assim também? Que mulher nunca, e homem podem fazer a mesma coisa? Ou tem que... coisa pra homem, coisa pra mulher no trabalho? Fala que mulher não pode trabalhar, só homem pode trabalhar. Só homem? Fala Mas isso. Mas isso é o que falam, né? Pode, mulher moça pode trabalhar se quiser. Pode. Mulher pode trabalhar sim. Pode, né? Todo mundo pode. Às vezes precisa, né? Tem que trabalhar homem, mulher, todo mundo, não é mesmo? Não é verdade, Helena? Todo mundo trabalha, todo mundo precisa, né? Todo mundo, mulher, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Pode. Meu pai também. É? Bombeiro, por exemplo. Vocês já viram bombeiro homem, bombeiro mulher? Uhum. Eu já vi bombeiro. Até polícia mulher. Até polícia mulher? Ou seja, mulher também pode ser polícia, certo? O que mais? Que dá uma xerife. Uma xerife. Dá pra fazer uma mulher xerife, não é? E tem bastante mulher xerife, não tem? Como que é o nome mesmo? Xerife. Qual mais, aí, Meia? A mulher. Como que é? Eu não sei o que é. Não sabe o que é xerife? Não. É policial também. Ah. É a chefe do policial. Dentista. Dentista. Homem pode ser. Homem pode ser também. Mulher dentista. Mulher dentista, homem dentista. Eu vejo um monte de mulher fazer dentista, mas eu nunca vi um homem. Você nunca viu um homem? Nunca vi um homem. E médico? Você já foi médico homem e médico mulher? Duas. Duas. Médico menina. Médico menina, você já foi? Não? Cabeleireiro, menino e menina. Quem já foi? Eu fui mais menina do que homem. Porque menino, eu acho que não é pai corte de menina. Coisa de menina, só fui eu nunca fui no cabeleireiro. Nunca foi no cabeleireiro? Só na cabeleireira? Nenhum. Minha avó vai me levar. Ah, sua avó vai te levar. Minha mãe. Ah, sua mãe vai te levar. E quem corta seu cabelo? Termina rápido. Ah, você tá deixando crescer? Termina rápido. Oi, Mi. Você falou aí que cabeleireiro você não é trabalho de homem? Por quê? É porque eu nunca vi um homem fazendo cabeleireiro. Nunca viu? Barbeiro. Mas você nunca viu, mas pode ser. É, pode. Pode? Olha, eu odeio, assim, odeio, juro por Deus. É. Quando meu pai vai lavar meu cabelo, ele me machuca demais. Eu não gosto. Então é por isso que... Eu prefiro lavar meu cabelo sozinho do que ele. Entendi. Então aí a referência de tipo do cabeleireiro que você acha que o cabeleireiro vai puxar o cabelo, vai doer, vai. É isso? Você me abandonou. Não te abandonei, não. Não abandonei sim, não. Nada, não. Arena de lutar. E você, já foi? Você não foi ainda. Mas a mãe pode... A gente não terminamos. A mãe pode ir no cabeleireiro, pode te levar no cabeleireiro ou na cabeleireira, pode ser qualquer um dos dois? Pode? Meu pai já me levou na barbearia. Ah lá. Ah, ele foi... O menino foi lá e cortou seu amigalinho. Ah, então. Então, se aprender, tanto o menino quanto a menina pode fazer, não pode? Se aprender. Aprender. Pai, se o pai não sabe, né? Então, é melhor não fazer, né? Já era. É, já era. Verdade. Aí você fica secador, tá careca. Mas pode, então. Tá se acabando. Aprender... Tá acabando. É, se aprender, pode. Se aprender, pode. Tipo, a... É, pentear o cabelo devagarinho. Não puxar o pente assim forte e prender e você fica assim. Não. Puxar o cabelo pro. Lá na escola, por exemplo, quando a gente faz a tarefa ou a gente tá brincando, fazendo alguma coisa. Por exemplo, se eu tiver um amiguinho e uma amiguinha, um menino e uma menina. Os dois fizeram a mesma tarefa. Tiraram a mesma nota lá com a tia e com o tio. Certo. E aí, vocês acreditam que quando a gente tá trabalhando, às vezes o homem e a mulher, o menino e a menina fazem a mesma coisa e ganham estrelinhas diferentes, ganham dinheiro diferente? Você acha que pode isso? É um bichinho. Pode. Pode? Pode. Por quê? Mas se eles fizeram a mesma coisa... Não, não pode não. Não pode, né? Tem que ter a mesma recompensa. Mesma recompensa, porque eles fizeram dinheiro. A mesma coisa, não é? O dinheirinho ali tem que ser o mesmo, não tem? É. Porque se ganhou a mesma estrelinha. Se eu tô lá na escola, eu fiz a mesma coisa, ganhei a mesma estrelinha, por que que quando eu tô trabalhando e faço a mesma coisa, eu tenho que ganhar uma estrelinha diferente, vai não é? Muito rápido! Muito rápido? Você quer que vai muito rápido ou você quer que eu falo muito rápido? Você quer que eu coloque no vezes dois do WhatsApp, minha voz? Não. Muito que bem. E ó, e se vocês fossem ali o diretor ou a diretora da escola? O que vocês iam fazer pra vai todo mundo, os meninos e as meninas, aprenderem igual, assim? Ter a mesma chance. Rápido. Vou, muito rápido. Então vamos lá, vamos responder essa muito rápido pra gente ir embora. Olha, o que eu faria? Eu deixaria a mesma atividade. Eu vou comer pipoca. Ah lá, vou comer pipoca depois também. Eu deixaria a mesma atividade pra eles. A mesma atividade? Vou levar pra você. Porque a pessoa, olha, a menina e o menino são... São humanos também. Eles são a mesma pessoa. Por fora eles são diferentes, mas por dentro eles são iguais. Certo? É verdade. Então eu deixaria a mesma lição, porque eles iam fazer a mesma coisa, né? Ou seja, você ia dar a mesma oportunidade pros dois. É. Né? Independente se é menino ou menina. Sim, independente. Assim. E como é que você ia fazer? Pra ficar todo mundo igual, Bernardo? Olha quem tá brincando no parquinho, aí a menina. O menino, eles se olham aí. A menina, um menino, deixou o outro brincar. Deixou o outro brincar? Como então assim? Todo mundo pode brincar junto. Sim, todo mundo. É, Helena, todo mundo pode brincar juntinho, então? Todo mundo pode Sim. fazer. E você, se tu tiver lá, menino e menino na escola? Tá bom, chega! Como chega. É que... Chega? Meu Deus, chega, o que aconteceu? A gente vai ter que parar. Você, sua mãe trabalha muito, Helena? Trabalha? Já tá trabalhando hoje. Tá trabalhando hoje? Mãe, eu vou ter que trabalhar todos os dias. Todos os dias, né? Todo mundo tem que trabalhar. Se é homem, se é mulher, tem que trabalhar, né? Não é mesmo? Bernardo, você não vai me contar? Você vai me deixar curioso quando sua mãe chega cansada? O que, que você eu fala pra quero. Ela? Não quero. Eu não quer. Quero mais falar. Não ele quer mais quer falar. Sair, ele quer sair do estúdio. A então minha? Vambora, todo mundo. Acabou. Não, acabou não. Não acabou? Não quero acabou mais. Sim, acabou. Vambora então. Vambora, vamos comer pipoca, comer hambúrguer, vamos comer tudo? Vamos. Pega aqui, a gente vai. Vambora, a gente vai embora, eu também vou embora. Esse episódio foi especialíssimo aqui pra vocês. Aprendemos muito com as crianças e não se esqueçam que nós somos crianças crescidas, então não deixem de ser as crianças que a gente sempre foi. Bora aprender, olha o tanto de lição que a gente aprendeu aqui. Fomos pra Júpiter, brincadeira. Não fomos pra Júpiter não, gente, mas olha só, aprendemos sobre equidade de gênero, sobre autenticidade, sobre feedback. A gente viu como é que a gente reage no dia a dia pra reagir também quando a gente é criança, como é que a gente reage, como é que a gente faz. Então bora. Já compartilha aí com a galera esse podcast que foi super especial. compartilha no grupo da família, viral pra todo mundo, dá o like, manda pra todo mundo. Um beijo, partiu. Bora, dá beijo. Tchau. Dá tchau lá pra todo mundo na câmera. Dá tchau, tchau, tchau, até. Tchau. Feliz Dia das Crianças!